Nosso tema, então, dessa tarde é silenciar, é ser grato. E a gente começa, então, falando sobre ser grato, gratidão. Para que nós sejamos gratos, nós precisamos reconhecer aquilo que nós recebemos. Senão, se a gente não percebe, nós não agradecemos, nós não somos gratos. E nós recebemos tanto, todos os dias. Já recebemos muito, continuamos recebendo e continuaremos recebendo. É a mecânica da vida, né? E até nós dizemos que quanto mais nós fazemos, o retorno também acontece. E nós temos que ser gratos, nós temos que perceber, reconhecer as coisas que nos servem. Todos os dias nós temos o sol que nasce. Nós nem percebemos. A gente está tão acostumado em receber várias coisas todos os dias que nós nos acostumamos com elas e não reconhecemos. Não percebemos a importância que elas têm. E se nós ficássemos um mês sem sol, para pegar apenas um exemplo, como é que seria? Nós sabemos que muitas pessoas dependem muito da luz solar. Sem ele, deprimem, passam mal. Mas além da luz, o calor que ele nos traz, a energia que ele nos proporciona, para ficar apenas num exemplo. Além de não reconhecer, muitas vezes até nós reclamamos, né, daquilo que nós recebemos, que não é o que nós gostaríamos de estar recebendo, mas com certeza é o que nós precisamos. Nós estamos num lugar certo, sem dúvida, nas famílias certas, com os amigos certos, porque tudo é sintonia, tudo é harmonia. Então, a frase é silenciar, é ser grato. Antes de falar, a gente tem que perceber tudo aquilo que nós temos e que, como eu disse, a gente às vezes até reclama. Então, a gratidão é um sentimento que ele tem que brotar pelo reconhecimento. Reconhecimento do que nós temos. Eu falei do sol e na nossa casa nós temos os nossos pais que nos receberam quando nós nascemos. Nos criaram, ainda, em alguns casos, alguns de nós, ainda temos os pais que ainda nos cuidam, que ainda se preocupam com a gente. E a gente, às vezes, lembra deles nas datas específicas. No segundo domingo de maio, a gente lembra da mãe, de tudo que ela faz por nós. E vai lá e compra um presente para ela. Não que não seja sincero, mas é bem mais do que aquilo. Às vezes, se a gente tiver um reconhecimento fora dessa data, talvez para ela seja mais importante. Assim como seria para nós, ou é para nós, quando nós também somos reconhecidos. Mas, existem situações no nosso dia a dia que se repetem constantemente. Para todos nós. Nós, todos os dias, fazemos diversas coisas. Aquilo que nós fazemos diz respeito a nós, mas também aos outros. Às vezes, diretamente aos outros. E tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes, nós somos criticados. Não simplesmente a crítica no sentido de apontar um erro, mas, às vezes, uma crítica no sentido de chamar atenção para determinada coisa que nós fizemos e que nós não percebemos. Porque nós percebemos aquilo que nós sabemos. O que foge da nossa percepção, a gente não reconhece. Então, às vezes, as pessoas que estão próximas nos dizem, ó, aquilo que tu fizeste ali não foi certo, não foi bem feito, tem que refazer. É uma crítica. Às vezes, as pessoas nos criticam no sentido de nos ofender, nos xingam. Qual é a nossa postura perante essas situações? Algumas dessas críticas, como eu disse, são verdadeiras. Elas servem para a gente aprender com elas. Ou pelo menos, nós deveríamos aprender com elas. Lembra da frase, né? O que eu preciso aprender? É uma frase importante porque ela consegue determinar na nossa caminhada o que nós vamos crescer dentro dela. Porque nas dificuldades é que a gente tem que perceber o que nós precisamos aprender. Algumas dessas críticas, como eu disse também, não são verdadeiras. Então, nós não deveríamos nos abalar com elas, dar prosseguimento a elas. Mas, normalmente, o que nós fazemos nessas situações, tanto na verdadeira como na falsa, nós revidamos. Nós, numa postura defensiva, nós devolvemos as palavras para aqueles que nos dirigiram. É só lembrar de várias situações que nós passamos todos os dias. Nós não aceitamos. Às vezes a gente consegue depois, mais tarde, repensar aquilo e perceber que existia um fundo de verdade e até a outra pessoa se desculpar, mas normalmente a gente é refratário. A gente não deixa que as coisas penetrem no nosso coração e na nossa mente. Então nós perdemos uma oportunidade. A oportunidade passou. Por que que isso acontece? Por causa do nosso orgulho, né? Nós não admitimos que estamos errados, nós não admitimos que nos chame a atenção, nós não admitimos que não sabemos, e várias outras falta de admissão que nós temos. Mas eu repito, é uma oportunidade. Uma oportunidade que nós temos de seguir adiante, de aprender, de numa próxima oportunidade fazer melhor, acertar. Muitas vezes nós erramos porque nós queremos. Nós erramos com consciência, fazemos as coisas sabendo o que estamos fazendo. Mas muitas vezes nós fazemos porque nós não ainda sabemos. Como eu disse, a questão do conhecimento, eu sou limitado àquilo tudo que eu sei, e não é muito. E é a vida que nos dá as oportunidades de aprender. São os contatos com as pessoas. Seria muito fácil a gente viver sozinho e achar a vida talvez bela, tranquila. Mas a gente teria a teoria e a prática, o aprendizado que fica, que a gente carrega, aonde que a gente vai adquirir ele, se não nessas dificuldades dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente fala que silenciar é ser grato, é uma oportunidade de, através do silêncio, a gente guardar na mente aquela situação e repensar ela e não devolver ela sob a mesma forma, às vezes agressiva, de não alimentar aquilo que nós não queremos, ou pelo menos que não é bom para nós. É muito no automático, né? A gente fala de uma forma que parece até simples. Pode ser simples, pode não ser. Mas na verdade é um trabalho que nós temos que fazer. E quanto mais a gente traz à tona essas situações, mais elas vão ficando impregnadas. E aí nas situações a gente às vezes lembra, né? A gente até às vezes faz, mas logo em seguida consegue lembrar e diz, opa, vamos arrumar já. Essa é a ideia, esse é o trabalho de insistir. Porque se fosse fácil a gente já saberia. Se fosse simples a gente já teria feito. A gente não estaria, em 2017, tentando fazer algumas coisas que estão escritas aqui. Domar o nosso orgulho. O orgulho é o oposto de tudo aquilo que a gente precisa, porque ele nos impede de olhar para fora. Ele nos faz ver apenas os nossos interesses. Aqui ele diz que o orgulho é o oposto da caridade. E a caridade, quando a gente fala dela, a gente logo pensa em caridade material, em dar dinheiro, ou dar alimento, ou dar as nossas roupas e calçados que nós não usamos mais para quem precisa. É uma forma, mas a caridade verdadeira, ela é muito maior do que isso. Ela se enquadra quando a gente falou de reconhecimento, de gratidão. É uma forma de caridade com aquelas pessoas que nos cercam. Caridade comigo mesmo, através de uma preservação, de um cuidado físico, espiritual, emocional, mental, que nós, como eu digo, precisamos. Tudo aquilo que a gente cuida, aquilo retorna, aquilo se expande ao nosso redor. As pessoas que chegam perto de nós, elas sentem essa energia, absorvem essa energia, se sentem bem, se for boa. Lembrando, né, que nós gostamos das coisas boas, nós gostamos de nos sentir bem, nós nos aproximamos de pessoas que nós achamos que nos trazem essas sensações boas, nós admiramos elas, mas nós temos também a possibilidade de fazer isso. Nós somos agentes transformadores, bem mais do que a gente pensa. Somos sim influenciados, mas também influenciamos através do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós pensamos. Isso cria uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. É interessante porque o Espiritismo, ele se diferencia um pouco de outras religiões, até porque ele não carrega o título de religião, mas é uma forma de entender a Deus. E essa forma é diferente porque nós não simplesmente dizemos, pedimos a Deus e deixamos a cargo dele que as coisas aconteçam. A oração é importante, mas através da oração e da compreensão, nós precisamos fazer a mudança da nossa vida, do que nós realizamos todos os dias. É isso que vai fazer a diferença. Essa ligação com a espiritualidade, ela deve ser entendida dessa forma, sobre responsabilidade individual, entendimento de tudo que nos cerca, das importâncias, das questões da vida, os questionamentos, as reflexões, que vão fazer com que cada vez mais a nossa busca, ela venha através do apoio da espiritualidade, aí sim. Então, ao mesmo tempo que fica parecendo um pouco difícil, né, porque a responsabilidade acaba sendo toda nossa, também é um incentivo, porque nós não estamos sozinhos. O lado que nós quisermos seguir, nós vamos ter acompanhamento. Se for o lado da lei universal, da lei de Deus, nós vamos ter o apoio de toda a espiritualidade que trabalha nesse sentido. Então, querer é o primeiro passo. E aí as situações vão acontecendo para a gente poder realizar.